Eu vou fazer uma canção pra ela, uma canção singela, brasileira, para lançar depois do carnaval. Um iê-iê-iê romântico, um anticomputador sentimental. Eu vou fazer uma canção de amor para gravar num disco. Apaixonado, para lançar no espaço.